Thank you. Thank you.

venga, que va, que va, que yo tantito a ti te quiera. Mira, Está viendo a comillo.